Ficheiro 47, página 446. Ergueu as sobrancelhas e, para enorme espanto dele, ficou com um ar angélico, tão angélico quanto era possível com aquela pavorosa máscara. Sandstrom fez um esforço para engolir. Tinha a boca seca como um osso e sentia a corda apertar-se-lhe à volta do pescoço. Onde foi a festa não tem importância. Como foi que o Atoranta te ofereceu a Inês? Estávamos a conversar a respeito. Eu disse-lhe que queria. Percebeu-se que estava a chorar. Disseste-lhe que querias uma das putas dele. Samstrom assentiu. Eu estava bêbado. Ele disse que ela precisava. Do que é que ela precisava? O Ato disse que ela precisava de ser castigada. Era rebelde, não fazia o que ele queria. E que queria ele que ela fizesse? Que se prostituísse por ele. Ofereceu-me. Eu estava bêbado, não sabia o que fazia. Não queria perdão. Fungou. Não é a mim que tens de pedir perdão. Portanto, tu ofereceste-te para ajudar o Ato a castigar a Inês. E foram os dois até casa dela. Não foi assim. Conta-me como foi. Porque é que foste com o Ato à casa da Inês? Tinha o taser equilibrado no joelho. Sandstrom estava outra vez a tremer. Fui porque queria tê-la. Ela estava lá e estava disponível. A Inês vivia com uma namorada do Harry Ranta. Acho que nunca soube o nome dela. O Ato amarrou a Inês à cama e eu fiz amor com ela, com o Ato a ver. Não, não fizeste amor com ela. Violaste-a. Ele permaneceu calado. Ou não? Sandstrom assentiu. E que disse a Inês? Não disse nada. Não protestou? Ele abanou a cabeça. Quer então dizer que ela achou porreiro um filho da puta de meia-idade amarrá-la à cama e fodê-la. Estava bêbada. Não se ralou. Lisbeth deixou escapar um suspiro de resignação. Ok, e depois continuaste a visitar a Inês. Ela era tão. Queria-me. Treta. Ele olhou para ela com uma expressão de desespero e acabou por inclinar a cabeça. Violei-a. O Harry e o Ato autorizaram. Queriam que ela aprendesse. Pagaste-lhes? Sandstrom assentiu. Quanto? O Ato fez-me um bom preço. Eu tinha-o ajudado com o contrabando. Quanto? Umas notas de 1.000 ao todo. Numa das tuas fotos, a Inês está aqui, neste apartamento. O Harry trouxe-a. Voltou a fungar. Portanto, a troco de umas notas de 1.000, tinhas uma rapariga com a qual podias fazer o que quisesses. Quantas vezes a violaste? Não sei. Várias. Ok. Quem é o chefe do bando? Eles matam-me se os denunciar. Cagando. Neste momento sou um problema muito maior para ti do que os irmãos Ranta. Mostrou-lhe o taser. O Ato é o mais velho. O Harry trata dos pormenores. Quantos mais há no bando? Só conheço o Harry e o Ato. A miúda do Ato também faz parte. E um tipo chamado, não sei, Pelé, qualquer coisa, é sueco, não sei quem ele é. É um drogado que faz uns serviços para eles. A miúda do Ato? A Sílvia. É puta. Lisbeth ficou silenciosa por instantes a pensar. Então ergueu os olhos. Quem é o Sala? Sandstrom empalideceu. A mesma pergunta que Svensson lhe tinha feito. Não disse nada durante muito tempo e então percebeu que a rapariga começava a ficar irritada. Não sei, respondeu, não sei quem ele é. A expressão dela endureceu. Portaste-te muito bem até agora. Não desperdices a tua única oportunidade. Juro por Deus, palavra, não sei quem ele é. O jornalista que matou calou-se. Talvez não fosse boa ideia trazer à baila a matança de Enesqueda. Sim? Perguntou-me a mesma coisa. Não sei. Se soubesse, dizia-lhe, juro, é alguém que o Ato conhece. Falaste com ele? Só por um minuto, ao telefone. Falei com alguém que disse que se chamava Sala, ou melhor, ele falou comigo. Porquê? Sam Strom pestanejou. O suor fazia-lhe arder os olhos e sentia o ranho a escorrer-lhe pelo queixo. Queriam que eu lhes fizesse outro favor. A história está a tornar-se irritantemente lenta, disse Lisbeth. Queriam que eu fizesse outra viagem a Tallinn e trouxesse um carro que já estava preparado. Anfetaminas? Eu não queria ir. Por que não? Era demasiado perigoso. Eles eram uns autênticos gangsters e eu queria sair, tinha o meu trabalho. Achavas então que podias ser gangster só nas horas vagas? Na verdade, não é assim que eu sou. Ah, pois. A voz dela soou tão carregada de desprezo que Sandstrom fechou os olhos. Continua. Como é que o Sala entra na história? Foi um pesadelo. Estava outra vez a chorar. Mordeu o lábio com tanta força que fez sangue. Estás a tornar-te chato, disse Lisbeth. O Ato não me largava. O Harry avisou-me de que o Ato estava a ficar furioso comigo e não sabia em que é aquilo ia dar. Por fim, concordei em falar com o Ato. Foi em agosto do ano passado. Fomos a Norsborg, eu e o Harry. Continuava a mexer a boca, mas não saíam palavras. Lisbeth semicerrou os olhos. Ele encontrou a voz. O Ato estava como louco. É muito violento. Não faz ideia de como consegue ser violento. Disse-me que era demasiado tarde para sair e que se não fizesse o que ele queria, não me deixaria viver. Ia fazer-me uma demonstração. Ah, sim? Obrigaram-me a ir com eles. Fomos até Södertalje de carro. O Ato disse-me para pôr um capuz. Era um saco que ele me amarrou à volta do pescoço e eu estava morto de medo. Estavas então num carro com um saco enfiado na cabeça. E depois, o que aconteceu? O carro parou. Eu não sabia onde estava. Onde foi que te enfiaram o saco na cabeça? Um pouco antes de Södertalje. E quanto tempo demoraram a chegar ao sítio? Talvez meia hora. Fizeram-me sair do carro. Era uma espécie de armazém. E depois? O Harry e o Ato levaram-me para dentro. As luzes estavam acesas. A primeira coisa que vi foi um tipo caído no chão de cimento. Estava amarrado. Tinham-nos espancado horrivelmente. Quem era? Chamava-se Kenneth Gustafsson, mas só o soube mais tarde. Que aconteceu? Estava lá um homem, o maior homem que vi em toda a minha vida, enorme. Todo ele era músculos. Descreve-o. Loiro. Parecia o diabo em pessoa. Nome. Nunca disse como se chamava. Ok? Um tipo grande e loiro. Quem mais? Havia um outro tipo, parecia muito nervoso, usava rabo de cavalo. Magelundine. Mais alguém? Eu, o Harry e o Ato. Continua? O tipo grande puxou uma cadeira para mim. Não disse uma palavra, só o Ato é que falou. Disse que o tipo estendido no chão era um bufo. Queria que eu soubesse o que acontecia, a quem arranjava problemas. As palavras saíam-lhe agora a jorros, como se não conseguisse contê-las. O tipo grande levantou o desgraçado que estava caído no chão e sentou-o noutra cadeira à minha frente. Estávamos a 1 metro de distância. Olhei-o nos olhos. Então o gigante foi posto de pé atrás dele, pôs-lhe as mãos à volta do pescoço e estrangulou-o? Sim, não. Apertou-o até o matar. Acho que lhe partiu o pescoço com as mãos. Ouvi um estalo e o tipo morreu, mesmo ali à minha frente. Sandstrom balouçava para trás e para a frente. Escorriam-lhe lágrimas pela cara. Nunca tinha contado aquilo a ninguém. Lisbeth deu-lhe 1 minuto para se recompor. E depois? O outro homem, o do rabo de cavalo, pegou numa motosserra e cortou a cabeça e as mãos do morto. Depois disso, o gigante aproximou-se de mim, pôs-me as mãos à volta do pescoço. Eu puxei-as com toda a minha força, mas não consegui afastá-las 1 milímetro. Mas ele não apertou, limitou-se a deixar as mãos ali durante muito tempo. Entretanto, o Ato pegou no telemóvel e fez uma chamada em russo. Então disse que o Sala queria falar comigo. e encostou-me o telemóvel ao ouvido. O que foi que o Sala disse? Só perguntou se eu ainda queria desistir. Eu prometi ir a Tallinn buscar o carro com as anfetaminas. Que outra coisa podia eu fazer? Lisbeth ficou imóvel e silenciosa durante muito tempo. Olhou pensativamente para o jornalista que fungava de corda ao pescoço. Descreve a voz dele. Era normal, grave, alta, grave, vulgar, rouca. Que língua falou? Sueco. Sotaque? Sim, talvez um pouco, mas falava bem sueco. Ele e o Ato falavam russo. Sabes russo? Um pouco. Não sou fluente, só um pouco. O que foi que o Ato lhe disse? Que a demonstração tinha terminado. Falaste disto a alguém? Não. Ao Svensson? Não, não. O Svensson visitou-te. Sandstrom assentiu. Não ouvi. Sim. Porquê? Sabia que eu tinha as raparigas. O que foi que ele te perguntou? Queria saber a respeito do Sala. Perguntou pelo Sala na segunda visita. Na segunda visita? Contactou-me 2 semanas antes de morrer. Foi a primeira visita. Depois voltou a aparecer 2 dias antes de você. Antes de eu o matar? Sim. E foi nessa altura que perguntou pelo Sala? Sim. E tu que lhe disseste? Nada. Não tinha nada para lhe dizer. Admiti que tinha falado com ele ao telefone, mais nada. Não lhe falei do monstro loiro, nem do que tinham feito ao Gustafsson. Ok. Diz-me exatamente o que foi que o Svensson te perguntou. Só queria que eu lhe dissesse o que sabia a respeito do Sala, mais nada. E tu não lhe disseste nada? Nada de útil. Não sei nada. Lisbeth mordeu pensativamente o lábio inferior. Há qualquer coisa que ele não está a contar. A quem falaste da visita do Svensson? Sandstrom pareceu estremecer. Lisbeth agitou o taser. Telefonei ao Harry. Quando? Ele engoliu em seco. Na noite em que o Svensson me visitou pela primeira vez. Lisbeth continuou a interrogá-lo durante mais meia hora, mas Sandstrom limitava-se a repetir o que já tinha dito, acrescentando um pormenor aqui e ali. Por fim, ela pôs-se de pé e pousou a mão na corda. Deves ser um dos pervertidos mais miseráveis que alguma vez conheci, disse. O que fizeste à Inês merece a pena de morte. Mas eu disse-te que viverias se respondesses às minhas perguntas. E cumpro sempre as minhas promessas. Soltou o nó. Sandstrom caiu enrodilhado no chão a chorar convulsivamente. Viu-a pôr um banco em cima da mesa de café, trepar para ele e tirar as roldanas do gancho do teto. Enrolou a corda e guardou tudo na mochila. Feito isto, foi para a casa de banho. Sandstrom ouviu a água correr. Quando voltou, tinha limpado a maquilhagem. A cara dela parecia esfregada e nua. Podes soltar-te sozinho, disse, deixando cair uma faca de cozinha no chão, ao pé dele. Sandstrom ouviu-a demorar-se no vestíbulo. Pelos ruídos que fazia, parecia estar a mudar de roupa. Então, a porta da frente fechou-se. Sandstrom demorou meia hora a libertar-se da fita isoladora. Começou por afundar-se no sofá, mas passado algum tempo pôs-se de pé. E passou em revista o apartamento. A cabra tinha levado o Colt 1911 Government. Lisbeth chegou a casa às 4h55. Tirou a peruca e as roupas de Irene Nesser e foi direita para a cama, sem ligar o computador, para ver se Mikkel conseguira resolver o mistério do relatório desaparecido. Na terça-feira acordou às 9h e passou o dia inteiro a procurar informação sobre os irmãos Ranta. Ato Ranta tinha um longo cadastro nos registros da polícia. Era cidadão finlandês de uma família originária da Estónia. Chegara à Suécia em 1971. De 1972 a 1978, trabalhara como carpinteiro numa empresa de construção civil. Fora despedido por ter sido apanhado a roubar num estaleiro e condenado a 7 meses de prisão. Entre 1980 e 1982, trabalhara para uma construtora muito mais pequena. Tinham corrido com ele, depois de ter aparecido várias vezes embriagado no local de trabalho. Durante o resto da década de 80, ganhara a vida como porteiro de discoteca, técnico numa empresa que fazia a manutenção de caldeiras, lavador de pratos e contínuo numa escola. Fora despedido de todos estes empregos por embriaguez e comportamento desordeiro. O emprego como contínuo durara apenas meia dúzia de meses. Uma professora apresentara queixa por assédio sexual e ameaças. Em 1987, fora multado e condenado a 1 mês de prisão por roubo de automóvel, conduzir sem carta e receptação de artigos roubados. No ano seguinte, fora multado por posse de uma arma ilegal. Em 1990, fora condenado por um crime sexual não especificado. Em 1991, fora acusado de intimidação, mas absolvido. Nesse mesmo ano, fora multado e posto em liberdade condicional por contrabando de bebidas alcoólicas. Cumprira 3 meses, em 1992, por espancar a namorada e ameaçar a irmã da agredida. Conseguira manter-se longe de Sarilhos até 1997. Ano em que fora condenado por receptação de artigos roubados e assalto. Dessa vez, passara 10 meses na prisão. Harry, o irmão mais novo, juntara-se na Suécia em 1982 e trabalhara durante muito tempo num armazém. Do seu cadastro criminal constavam 3 condenações. Em 1990, por fraude de seguros. Em 1992, com uma sentença de 2 anos por ofensas corporais agravadas, receptação de artigos roubados e violação. Fora deportado para a Finlândia, mas, em 1996, estava de novo na Suécia, onde fora uma vez mais condenado a 10 meses de prisão por ofensas corporais agravadas e violação. Recorrer da sentença e o tribunal de segunda instância deram-lhe razão. Absolvendo-o da acusação de violação. Mantivera, no entanto, a acusação de ofensas corporais e Harry cumprira 6 meses de prisão. Em 2000, fora novamente acusado, desta vez de intimidação e violação. Mais tarde, as queixas tinham sido retiradas e o caso arquivado. Lisbeth registou os últimos endereços conhecidos dos 2 irmãos, o de Atho, em Norsborg, o de Harry, em Alby. Paulo Roberto ouviu pela 15ª vez a gravação do voicemail de Miriam Vu. Já passara várias vezes pela morada de Lunda Gata naquele dia, mas ninguém atendera quando tocara a campainha. Passava das 8 da noite de terça-feira. Alguma vez o raio da rapariga havia de ter de ir a casa, que diabo. Compreendia que Vu quisesse manter-se longe das vistas durante algum tempo. Mas a verdade é que o pior da fúria dos mídia já tinha passado. O melhor seria instalar-se à porta do prédio e esperar que ela aparecesse, quanto mais não fosse para mudar de roupa. Encheu um termo com café e preparou umas sanduíches. Antes de sair de casa, benzeu-se diante do crucifixo e da imagem de Nossa Senhora. Estacionou a cerca de 30 metros da porta do prédio, na Lundagatan. E puxou o banco para trás, para ter mais espaço para as pernas. Pôs o rádio a tocar baixo. Tinha colado no tablier, com fita adesiva, uma fotografia de Vu, que cortara do jornal. Era uma brasa, pensou. Observou pacientemente as pessoas que passavam. Nenhuma delas era Miriam Vu. De 10 em 10 minutos ligava para o número dela. Desistiu de ligar por volta das 9. Quando o telemóvel lhe disse que estava a ficar sem bateria. Peräke Sandström passou o dia de terça-feira num estado próximo da apatia. Tinha dormido no sofá da sala, incapaz de ir para a cama e incapaz de conter os ataques de choro que de vez em quando lhe sacudiam o corpo. Logo de manhã, fora à Systembolaget em Solna, e comprar uma garrafa de meio litro de aquavit scane. Voltara para o sofá e beber a quase metade. Só ao fim da tarde chegar à conclusão da sua situação e começar a ponderar o que podia fazer. Quem lhe dera nunca ter ouvido falar dos irmãos Ranta, nem das suas putas. Não podia acreditar como fora tão estúpido, até ao ponto de deixar-se levar até ao apartamento de Norsborg, onde Ato amarrara a muito drogada Inês Aamujärvi a uma cama, de pernas abertas, e depois o desafiara a ver qual dos dois tinha uma verga maior. Tinham alternado, e ele ganhara o concurso do maior número de proezas sexuais daquela noite. A rapariga acordara uma vez e tentara resistir. Ato passara meia hora a dar-lhe estaladas e enchê-la de bebida, após o que ela acalmara e ele pudera convidar o amigo a continuar. Puta de merda, como pudera ser tão estúpido? Claro que não podia contar com qualquer espécie de misericórdia da parte da Millennium. Ao fim e ao cabo, ganhavam a vida a explorar aquele tipo de escândalo. E tinham medo de morte daquela louca, a Salander, para não falar do monstro loiro. Não podia, obviamente, ir à polícia. Não ia conseguir resolver aquilo sozinho. E o problema não ia desaparecer, por obra e graça do Espírito Santo. Havia apenas uma ténue possibilidade, um lugar onde poderia encontrar um pouco de simpatia e talvez uma espécie de solução. Estava a agarrar-se a ninharias, mas era a sua única opção. Encheu-se de coragem e ligou para o telemóvel de Harry Ranta. Ninguém atendeu. Continuou a tentar, até às 10 da noite. Depois de ter pensado longamente no assunto e de se ter fortificado com o resto da aquavit, ligou para Ato Ranta. Quem atendeu foi a namorada de Ato, Silvia, que lhe disse que os irmãos Ranta estavam de férias em Tallinn. Não, não sabia como contactá-los. Não, não fazia ideia de quando regressariam. Iam demorar-se algum tempo na Estónia. O facto parecia deixá-la feliz. Sandström não saberia dizer se tinha ficado deprimido ou aliviado. Significava que não teria de explicar a Ato o que se passara. Mas a mensagem subjacente de que os irmãos Ranta tinham decidido manter-se retirados em Tallinn pelo futuro previsível não contribuiu em nada para acalmá-lo.